a maior referência em diversão, proporcionando à família Pop o maior show audiovisual do norte do Brasil. O Águia de Fogo Super Pop. Super Pop. Em nome de Ricardo Gidores, equipamento de segurança. É com Ricardo Gidores. Cobre a tábua. A marca que veste os irmãos Alice e Juninho. E você encontra nas lojas Vale Surf. Atrás do Castanheira, em Belém do Pará. Lá também você encontra a marca Friburgi. Vestindo liberdade aqui no Pop Live. Live. Aranha, comércio e manutenção em alto-falantes é com Aranha. E Skull Sissions, azul por fora, inexplicável por dentro. Claro, telefonia. A maior tecnologia, internet 4G, vacina do Brasil e do mundo. É quem deixa a nossa família Pop sempre conectada. Skol! Viva Redondo com Skol! Apresenta! É Pop Live! É Pop Live! É Pop! Batida, quem tá preparado aí, galera? Joga a mãozinha pra cima. O Águia já começa a mexer sua cabeça. Já começa a dar-lhe uma bicada. Dá-lhe uma bicada, meu ar. Dá-lhe uma bicada, meu ar. Já começa a se preparar. E já, dentro de alguns minutinhos, galera. É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Oh, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Que papo é esse? O pop toca qualquer dia da semana, bro! É pop! Oh, é pop, segunda-feira. Manda 007. Mexendo suas asas, meu águia. Só movimentando a panela. Sabe, às vezes sinto todo esse vazio. É consequência de. E a família Menção já junto com a gente. Tradição panela de pressão. Alô Fernando, alô Júnior. Alô Ceará, alô Besteirão. Direto de Belém, o Águia de Fogo Super Pop. Ele é a primeira dama, Cristiane. Alô, caminhão, você. Manda 007. É nossa amiga Lígia. Sempre linda, maravilhosa. Você vai sentir, se quiser, se unir, tocando pra mim. parceiro Lucas GDU também aqui com a gente. Alô, Lucas! Alô, Lucas! Ele em companhia do meu parceiro Marcelo Cacá. O Clavinho também, o Fábio Pop, o Gordinho, o Menino. Nosso amigo Jorge Barão também, galera. Jorge, ela. Um grande abraço pra vocês, valeu. Banda 007. Chegou a reda, a reda, a reda. Pop chegou a reda, a reda, a reda. É no Guilherme. Prepara que vai arredar, prepara que vai arredar o panela de pressão! Arreda! Leitura de pensamentos! Vem de embora! Como a primeira vez, o seu corpo você vai tremer. Acredite em que os olhos veem, o show de cinema e TV. Pop 3D, uma dança, fogo vai tocar. Pop 3D, não vai mais querer parar de dançar. E a nossa gente, e a nossa gente, e a nossa gente. Olha a Marcelinha, a Luia, a Vili. Pop 3D. Hey, arreda que o pop chegou, trazendo show profissional. LC Juninho, pop. Tem piscina no Ginho, sacudindo. Como é que é? Pop chegou. O Bob! Arreda, arreda, arreda! Jorge Barão, também obrigado, Jorge! Pela semana aí de mensagens maravilhosas, Marinho! É nóis! Obrigado, Anísio Celestino, vai com corte também com a gente! Luana Menezes, um abraço pra você também! Gosta do sinalzinho, né, Sera? Vambora, maninho! Olha o Rodrigo! Esse não poderia faltar, garoto! Olha o Playboy! E o homem do impacto do pop, garoto! Aí, Alan, como é que é? Parceiro Patrício! Alô, Patrão Patrício! Vamos ensinar! Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Ei, treme, ei, treme, ei, treme. Eita, só no aquecimento daqui a pouquinho se solta, galera. Rale, rale, shake! Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Sem dúvida alguma, ao lado da primeira dama. Obrigado, meu parceiro Rick March. Ele não poderia deixar de vir, até mesmo porque ele está residindo aqui em Paragominas agora. E hoje, exclusivamente no show do Pop Live! Live! Obrigado, Rick Martinelli. Esse ano vim tem de tudo de picada também, porque. A família também Super Águia que fez um sucesso aí. E também ao lado da primeira dama Pepeta. Essa mulher dá uma conta do coração. Um

que fica muito mais gostoso. Eu vou chamar o negócio dele de chuvir. Eu vou chamar o negócio dela de chuvir. Eu vou chamar. Bora ser Patrício. Zoga! Tá de mim, amor! Tá de pop! Chega esfregando o rádio free. Chega esfregando o rádio free. Chega esfregando o rádio free. Chega esfregando o rádio free. Chega esfregando o rádio free. Rádio free no rádio free. Rádio free no rádio free. Rádio free no rádio free. Sucesso! Na palma da mão, panela de pressão. Na palma da mão, palma da mão, palma da mão. Vai pra cima, Juninho. Bora, maninho. Eu quero ver a pressão hoje, galera. Joga a mãozinha aqui, tem fé em Deus aí. E canta comigo assim, ó. Para Maria! E segunda-feira é pop, é pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Sente a pressão no coração aí, ó. Vai, vai, 5, 4, 3, 2, 1. Olha o pianinho. Bora fazer assim, ó. Joga essa mãozinha lá em cima. 5, 4, 3. É o show que se renova, gente. Seu jamaicano do pop. Vai, jamaicano. Olha a dança da Jamaica misturada com o pop. É o pop life. Bota na pressão, Edson. Bota na pressão. Bota na pressão, Rafael. Bota, bota, bota, bota, bota. Estourei logo o Xandão, Redley botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som que abaita e tuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. E os meninos, o águia! Mas curtiu o baile, é esse balete que alô, menina! Sou linda, menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques. Quero ver! Sou linda, menina, se derruba na cena. Calcada, tá de olho e a balete não esquenta. Sou linda, menina. Sensual do jeito que os moleques pira. Essa linda menina que chega roubando a cena. A cocada tá de olho e a balete não esquenta. Viviane Batidão, DJ Betinho Isabelense. Joga no batidão, joga no batidão, joga no batidão, joga no batidão, joga no batidão, joga no batidão. Bate na palma da mão. Vocês gritam rola, eu grito rei, vocês gritam rola. Atenção, atenção, atenção. Quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Rei! Rei! Rei, rei, rei! E aí, Alisson, Maninho, você que comanda, showman! Quem torce pro Flamengo aí, bota as duas mãozinhas pra cima! E bate na palminha, torcida do Corinthians, bate na palma na mão também aí, bate! Casa aí, bota a mãozinha, bota a mãozinha, bota a mãozinha, bota a mãozinha! 3, 2, 1, vai! Alô, Anderson! Olha, Cristiano, abração pra toda a família reunida! Olha a Agatha aí, Agatha! É Pop Live! Deixa eu ver se é aplique mesmo. Não, não, não é aplique não, é verdadeiro, vai. Bora, meu parceiro, lá no impacto. E a amiga Fabrícia, meu amigão Neto, um beijo pra vocês, a família pô. Olha como vocês comandam essa áudio, ó. Sobe. Cumprimenta essa família pop. Cumprimente essa família pop. E a galera que vai fazer descer agora, presta atenção. Sobe. A galera que vai fazer você descer. Como a galera fizer assim, ó. Desce. Presta atenção, dá mão. Deixa eu ver se os olhos estão ok. Tá bom, tá vendo? Tá beleza, tá ok. Então é com você. Direita pro céu, joga a mãozinha direita pro céu. Quem é filho de Deus? Uma bicada agora, vai! Bota a mãozinha pra cima e canta, vai! O quê? Fui marcado pra semana que vem. Como que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito, você noivou. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia Live eu já te encontrei. Alisson, meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Como é que é, Alisson? Oficial aqui de Paragominas, que não perde uma do Pop Live. Muito obrigado a nossa cúpula reunida aí. Meu amigo Caminhão, meu amigo Gino, toda a cúpula reunida. Alô, minha amiga Lígia, alô, Raoni. Um abraço pra você também, o nosso parceirão, Patrício. E a galera que tá junto com ele lá também, o Rafael, junto, alô, Playboy. E o Ceará Pop. Enfim, Alisson, vamos abraçando e você vai detonando. A novinha não me quer, eu vira rosa, novinha não me quer, só por original do Super Pop em Paragominas. Ele, o Jorge Barão. Alô, Barão! Obrigado, Marinho. Sempre, sempre, eu vou falar. Bruninho Galáctico, nosso empresário oficial! Ele não perdeu, não deixe na feira de jeito nenhum! Sacudindo, sacudindo, sacudindo, vai Jamaí, garoto! 3, 2, 1, lá, lá! Os caras assim, segura, segura, segura, segura, segura. Esse jamaicano tá mortinho. É pop na feia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Edmundo, aí do Barra Pesada, e o diretor João Glória também, muito obrigado, sempre dando aquela força maravilhosa pra gente. Obrigado, meu amigo Edmundo, obrigado, João Glória, TV RBA. Um abração do Alice e Juninho, da emissora, e Nandinho, abração. Começamos a semana e ele confirmou a presença aqui. Ele ao lado da sua esposa, a nossa amiga Pepe. Sempre, garoto! Isso tá na veia, né, DJ Alisson, DJ Alisson, vamos lá! Sendo vindo! Tá aqui! Pra ficar sempre, meu irmão! Ele e toda a galera que acompanha o Águia das Blogueiras! Alô, Tati! Playboy, Leleco, Robigol! Todo mundo presente, hein, Bezerra! Luana Menezes! Meu amor, você me faz muito feliz, porque você é tudo o que eu sempre quis. Alô, meu Saudações, Edmilson! Garçom oficial do Ninho! Dá um cheque, um Juninho rapidinho! Alô, Edmilson! Meu amigo Eli Celestino! E a galera de Concórdia do Pará, aqui presente! Irmão da minha amiga, Elisângela Celestino, a mulher forte lá de Concórdia. Receba um abraço do Juninho, do Elison, Adriano Ramos também, da Soro, Johnny Bill e o Chorão. Caminhão também, daí com a gente, o Anjinho da mídia, garoto. Pra quê? Meu parceiro Ceará, como é que é, garoto? Olha o soninho, soninho, soninho. Deixa, deixa no soninho, no soninho, vai. Quem tá solteiro hoje aqui no Panela de Pressão, bota a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima. Quem não vai trabalhar amanhã, aliás, hoje, domingo, bota a mãozinha pra cima. Quem vai até meio-dia tomar todas, bota as suas mãozinhas pro céu e canta! Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara e a dor machuca o coração. Dói, né? Quando a gente gosta... E aí, meu parceiro Ronildo! Da Record! Apaixonados! Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quer a cara. E o outro não se importa, pois é. Eu fiz só pra você saber o que eu senti no coração. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Bora, meu parceiro Fabinho! Fabinho Pop, meu irmão, pode grego! Pop! Aqui de Paragominas! Um dia vou te esquecer! Meu amigo Anderson também! Trouxe o seu paizão hoje pro show! Não deu valor, um dia você vai se arrepender! Elisson! Sai da minha vida agora de uma vez! Vai desaparece! Nunca mais quero te ver! Quem sabe dela, quem não sabe, levanta a mãozinha, mãe! Bem baixinho, DJ Edson, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Quem sabe vai? Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Vai! Oh! Vai, vai! Hey! Vai! Oh! Mãozinha! Hey! Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E quem sabe solta a voz. Eu acho que dá pra fazer bem mais alto hoje. E vamos começar a botar a pressão nessa panela, meu irmão. Vai! 5, 4, 3, 2... Só quem é de maior. Então bora começar? Eu acho que tá liberado, não tá? Então, lá vai! Vai começar a putaria! Prepara, DGL, se prepara, vai! Se prepara, DJ vai botar o... Isso, tá começando, namorinho! Ei, ou, oh, ei, garota, ei. Tu falar que é maldosa, quero ver tu aguentar. Na primeira enfiada, tu vai pedir pra eu parar, mas eu vou continuar. É só uma entrada, o Pedrinho que vai botar, tá? É só uma entrada, o Pedrinho que vai botar. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe, sabe, sabe, sabe o que ela quer? O que ela quer é pau. Passando aí, Alisson, Nuninho, Nuninho. Um abraço, meu amigo Bel, Kirlen e o Charles. Eles são fãs desde os 15 anos. Hoje tem 30. Na bunda e começa a dançar. Aí Anderson e Janara, direto de São Luís do Maranhão, aqui pra curtir o Pop Anderson e também Jairus, a galera que vai aguardar o Pop G de 19 de outubro em São Luís da Ilha do Amor. Olha pro DJ, empina a bunda e começa a dançar. Taca beijo nessa novinha, taca beijo nessa novinha, taca beijo nessa novinha. Empina a bunda e começa a dançar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. E deixa bem baixinho, DJ Ellison, bem baixinho. DJ Ellison, bem baixinho, bem baixinho. Se tiver alguém do Pai Sandu, por favor, levanta a mão, a torcida do papão! Se tiver alguém do Leão, por favor, levanta a mão, bate na palma da mão. E quem torce pro Mengão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. João. Quem é do Paragominas? Joga! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Bora, Jorge Barão! Vamos beber. Deus! Pra comemorar, eu vou fazer chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, Xandão, Xandão, Xandão, Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, Xandão, Xandão, Xandão. Estoura essa champanhe que elas ficam loucas. Começa a rebolar com o dedinho na boca. Quem tá chapada aí, então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado e eu tô de fação. Empina aí, novinha. Nosso amigo senhor Wilson aqui com a gente, direto de Belém do Pará, ele e a dona Cristiane. O maquinado lá de Pixuna também tá aqui com a gente, garoto. Escurinho, bota a mãozinha pra cima, só quem gosta do escurinho! Escurinho, escurinho, minha produção! Escurinho, minha produção! Escurinho, minha produção! Escurinho, escurinho! Vou contar de um até três, quero ver todo mundo saindo do chão! Um, dois, três, sai do chão, vai! Wigme Choque Evolução Live lá de Cachoeirão. Alô, Pet! Olha o nosso parceiro Fábio Pop aí, meu irmão! E a galera vai à loucura, DJ Alisson! Deixa eu vir baixinho, maninho. Deixa eu vir baixinho. Quem é filho de Deus aí, bota as duas mãozinhas. Pra jogar pra um lado e pro outro, pedindo energia positiva pro Pai do Céu. Energia positiva pra todos nós. Mãozinha pra cima e vai liberando. We took it all apart, but I'm wishing I'd stay. E toda a galera do Bar Vale Encantado! Alô, Neto, alô, Kátia, alô, Nana, Neia, Nasa, Edivaldo, Jimmy, Valéria, Maiara, Luciana, a galera do Bar Vale Encantado, curtindo o Pop Live! Quer vir fazer? uma do Maxi Chiquinho. No Pop Live, alô Chiquinho, você é a primeira dama, garoto. É o Águia de Fogo.